1229, descend to 3,000 feet from the San 1018. Airplane 29 are descending to 3,000 feet, Altimeter 101. This is para 4 motores, última para Salvadura 08. Papa Romeo Foxtrot, acho que atendendo a escuta. Coordenação com controle. Controle solicitou que o senhor liberasse a pista via taxiway November e fizesse 180 e mantivesse o ponto esperado a November, aguardando instruções para reingressar a pistona 7, devido à aeronave para pouso pistona 7. Na November, efetua 180 e reporta no ponto esperado a November. Como não é preso, um Boeing 757-200. Aguarde vetores para o seu confinamento. Mantenha a posição. Azul 250 estabilizado. Azul 250, complete a aproximação IF, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal lado 5. Camarada 1295. American 229, descend to 2,000 feet, Manchester 1018, clear final line, tax to approach the runway 10, com establish on local as a course. Salvador Azul 2590, estabilizado. 2590, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardo. Azul 2724? Temos. Foxtrot, confere. Número 2 para qualquer aguarde. Pegando 2724. Ciente, aguarde instruções. Eu vou falar com o papatinho, a gente chama o centro de Recife, 2685, alterna 2545. 590, autorizado pouso pistona 0, vento 130 graus 07 nós, horizonte do altímetro 90 no 8. Autorizado pouso azul 2590. Diz que Charlie Papá confirma parte 5. Está do backtrack, táxi até o hangar da Bata via pista, ao estacionar a frequência livre. Papá. Foxtrot Oscatão, ingresso a cabeceira 97. Confirma, ingresso a pistona 7, é patalhado pronto, retaguarda do TAC. Bom, sério, você para 2 mil pés, o time é transformador no 0 no 8, agora é final do ELS. Descendo a 2 mil pés, no 0 no 8, agora é final, o Papa Romeo Foxtrot, Oscatango, na escuta da torre. Hoje após a decolagem, curvar à esquerda e liberar o eixo de aproximação da 1-0. Gente. Então? Ok, número. minutinho. Frequency 118 decimal 95. Continue the approach, 118 decimal 95, American 229. Após alinhado, reporte pronto. Puxa na 6319, pronto, copia. Pronto, para copia. 6319. Autorizado Guarulhos via rota do plano 2 Luna 0 até Taubaté, nível 360. Decolagem piscina 0 curva direita, saída da Euleda Motiva. Transponder 5575, controle salvando 1, 20, decimal 8. Autorizado nível de voo 360 para Guarulhos via rota do plano, plano de Luna 0 Taubaté, decolagem piscina 1 0, primeira curva direita. Saída da Euleda Motiva, transponder 5575, controle de saída 208, final 63 do número. Fechamento correto, 63 do número, chame para o estacionamento. É, então. Controle, hoje na 6250, está para de dúvidas, não está estado do atendimento? É livre LS, Fox Chavizado, 6250. Livre de LS, portará estabilizado hoje na 6250. Romeo, Mike Fox X-Ray, formação Foxtrot, confirmando o nível e a radial de saída. Apagou, foi autorizado cruzamento da 17, Quebec, Mike Lima, na Lima, chama pronto novamente no ponto de espera da pista 35. Azul 2590, solo aos 49, solo Salvador 1, 21 decimal 1. 2590, taxi mais à frente, libere pista 90. 2590. American 229. American 229, wind is 140 degrees 08 knots, on altimeter setting 1018, clear to land runway 10. American 229, clear to land runway 10. Azul 2724, pronto, cópia. Só para cópia. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 170. Decolagem pista no zero, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 5015, controle Salvador 120, decimal 8. Gente, autorizado Aracaju, conforme a rota do plano, nível 170, Golf 677, decolagem pista no zero, curva à direita. Perfil fonte, transponder 501 na pista e controle 120 decimal 8. Perdão, confirmando a primeira curva esquerda, porta de colagem, azul 2724. Achei, curva esquerda, cotejamento correto, azul 2724, chama pronto para o estacionamento. Frente, azul 2724. Aguardando a autorização de pouso. Aguardo a autorização de pouso, chama 6250. Aguarde copiar o Mike Fox X-Ray. American 229 on the ground at 51, next right 121 decimal 1, the ground frequency. 121 decimal 1 for ground, American 229. M6250, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus 07 nós, hoje do altimetro no 0, 18. Livre pouso pistão no 0, 0108, 2560. O ponto de espera está um pouco congestionado, esse setor, eu creio que uns 10 minutos. Salvador Ground, American 229, taxi to park. Street 29, approve a taxi by Alpha, hold short taxi Juliet. Via Alpha, hold short Juliet, American 229. 30089. Estacionamento 31, não aguarde, hoje vai estacionamento. Ah, não vai. Linha 250, solo 53, velho próxima direita, solo Salvador, 121, decimal 1. Próxima direita, 121, 1, Oxana, linha 250. Papai, meu Foxtrot, US Catango, decolado ao 54, mantendo a proa de decolagem até 2 mil pés após a esquerda, saída MOM. Até 2000, Oscar Tango. Oscar Tango, decolado 54, controle de Salvador, 920, 1980. 908, grata, até volta. Oxana 6250, táxi aprovado via Alfa, Kilo, Pátio 3, chame para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, camarada, ingresso no Pátio 1, Oxana 6250. Controle Salvador, bom dia, Papa Noel, Fox Torto, Oscar. Papai Romeu, Fox, Oscar Tango, informe a razão de subida que está empregada. Mantenha 500 pés por quilômetro, Oscar Tango. Ok, mantenha a proa. E qual vai ser a faixa para o aerolevantamento? Autorizado pouso para o sono a zero, vento 150 graus, 08 nós, hoje para o altímetro no 0 nós. Perdeu o ponto. Gente, mantendo a proa, subindo para o 0620, aguarde para curvar a esquerda. Mantenha a prova 0620, vai aguardar, a faixa vai ser a partir da 58, Oscar Tango. Entendi. Zero, Oscar Tango. Ah, ok, tá bom. Após o gol que está 3 milhas da cabeceira, 1-0, aí será dado sequência na decolagem da 1-0. Com coordenação do controle, a gente foi obrigado a preterir o TAN 3663, que já estava no ponto de espera, já vira aeronave decolando da 1-7 na saída MOM, aeronave aproximando o cabeceiro 1-7 visual. Então, o sequenciamento da 10 impediu que a gente efetuasse a decolagem. É, problema no primeiro momento foi quase a altitude. Pra, em caso de arremetido é a pista 10, a gente não tem problema. Sim, está aqui na sua disposição, Oscar Tango, para evitar conflito. Positivo. O senhor está passando agora a altitude de 2 mil pés, confere? Confere, Oscar Tango. Ok, o senhor pode prosseguir direto para São Francisco do Conde. Ótimo, muito obrigado, Oscar Tango. Alé 48, desça para 5000, voe direto ITAP, 1018, chegada a Mari, pista 10. 5000, direto ITAP, voo 648. Boa noite, Canaria 250, no final do pátio 3, para ingresso, pátio 1. Oi, Canaria 6250, autorizado, ingresso no pátio 1, até o portão 08. Livre ingresso, pátio 1, até o portão 08, oi, Canaria 250. Papa Romeo Mike Fox X-Ray Ponto Cotel. Autorizado, Serra Whisky, novembro em prazo, conforme rota do plano, nível inicial 430. Decolagem pistão 7 com a esquerda, saída Momo, após Boa Cogibo, após segue conforme rota. Transponder 5011, controle Salvador 120.8. Alfa Golfo, aguarde. Passarei 2223, táxi mais à frente, mantém o ponto de espera da novela. 23. Qual é que é o quilo Oscar Golfo Bravo Uniforme? Decolagem da 35, vento 150 graus 07 nós, restrito a 2 mil pés, aguardando a liberação do controle Salvador para prosseguir na saída Lotar 9090. 8-95, QNH 1098, Mike Fox Trot. Azul 9170, Bravo. Campinas, Azul 9170, Fox Trot, informação confere, número 2 para Copa Guardi. Fala, bora, minha 2-1. O Golo 184 pode prosseguir para a posição? Afirmativo, posição 04. 04, 184. Polo Salvador, gol 1621. 1621, siga via Alfa Romeo Juliette. Alfa Juliette. Alfa Romeo Juliette. Você é estimado para a posição da torre. Ok, anotei. Farm passando através do Salababá. Controle Oscar Papa Golf, prazer. Oscar Papa Golf, este é o controle Salvador. Prazer falar, meu cordial bom dia. Vou partir direto para Paulo Afonso, subindo para o 090. Contato radar, câmbio. Subindo para o 090, liberada a restrição 2000, direto Paulo Afonso. Confere. Controle Salvador, bom dia, voo no 094, liberado recentemente. 3859, táxi mais à frente, mantém o ponto de espera da novela. Uma previsão para a posição estacionada. Tem aqui, 2 minutos. Isso, obrigado. Toma 8, desça para 5000, após o Papog Duna para o ILS. Para 5000, após o Papog Duna para o ILS. Juliette, agora 621. Bom, 1621 no... Juliette, portão 612. 612. 3 decolado aos 1200, controle Salvador 120 do sinal 80. 200063, obrigado. Tango, Romeu, Golf Vitor, autorizado táxi, até o ponto de espera da Papá, aguarda para o cruzamento. Após 2000, vai Leda, Leda, Mótiva e Suba, sem restrições. 2000, Leda, Leda, Mótiva, sem restrições. 320, 2223, autorizado a decolagem da 1-0, vento é 1-50 graus 099, o ajuste do ótimo 1-0-9. Livre, passarela. 3859, aliar e manter isso 1-0. Delta Bravo, frequência livre. Até a volta. Tango Romeu Golf Vito, autorizado cruzamento da 17, Quebec, Mike Lima, na Lima Solo, Salvador, 1, 2, 1, decima 1. Controle Salvador, voo 094, pode voar acima de 250, marca na frente? Positivo, livre. Desde a velocidade, voo 094. Fox Serra, na escuta para cópia. Passareiro 2223, decolado ao 02, controle Salvador no 20, decimal 80. No 2080, 2223, obrigado, bom serviço, até a próxima. Alfa Tango Tango, reporte na Papá para o cruzamento. Rui Mari para chegada da Mari, ajuste no 098, quando pronto, descer para 8 mil pés, capitão. Mari, 1098, para 8 mil pés. Patrão de Salvador, bom dia, parceiro 2223, decolou da ela. Lida. Parceiro 2223, controle, meu cordial, contato radar estabelecido, passa 2 mil pés, curva direita e voe direto e Léo. Voa direto e Léo, 2223. Vamos descer a princípio para 5.000, voo 9094. Afirmativo, você está cruzando a linha do litoral, foi Peba na cauda, do lado esquerdo, o Morro de São Paulo e Caruru. Vamos, Juliette, Bravo Delta, prossiga. Bravo Delta, reporta na Papá para o cruzamento. Gente, acione transponder 2222, ajuste 108. Mas o portão 612, ok? O Romeu Golfito. Boa, não para o saque, com o 144 a bordo, alternando o galeão, autonomia de 5 horas de curso. Positivo, livre. Posso esperar todo mundo, o nosso último anão 5, que é legal na 08. Direito, posso esperar na posição do 0, 295, né, que é o do seu equipamento. 2, Foxtrot confere, aguarde cópia ao número 2. O senhor tem como informar a sua posição no momento? O Samsung mantém a posição na Lima. Eu não entendi. É cópia. Salvador, ajuda 724, 46 a bordo, 205, Salvador, para o carro. Inicialmente a autonomia? 0230, 205. Faz o 2724, o táxi aprovado até o ponto de espera da Brisco 0, via Pátio 3, Pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 118, décimo 95, que é legal na 08. Táxi aprovado, táxi 3. Questão 3859, cruza 1300 na árvore. Então 3859 é o controle, contato radar estabelecido após 2000, voo e elefa em cima, sem expressão. Após 2000, autorizado por hoje elefa, 3859 da terra. 059, decolado aos 05, controle Salvador, 20 decimal 80. Autorizado, Serra Bravo, Lima Eco, via rota do plano, nível 100. Decolagem de sinal 7, curva esquerda, saída Momo, após DCT conforme rota. Transponder 5541, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado para Lençóis, Serra Bravo, Lima Eco, via rota do plano, nível 100. Decolagem de sinal 7, curva esquerda, saída Momo, após sair conforme rota. Transponder 5541, controle Salvador 120, décima 8. Tá, 3663, passou o nível 150, chame Recife 125, ano, sempre. Recife 163, cadastro, obrigado. Porta chame a torre 118, décima 9, sem parecionamento, quem liga 108. Sol azul 2770. Mantenha a posição, Juliette Grazelta. O meu Golf Vitor e Alfa Tango Tango autorizado para seguir até o Pátio 3. Gente, número 4 para cópia. Lembra 3 Nunes com o Boeing da Gol, uma milha de duna com 250 graus de nós, 250 graus nós de ground speed. Ok, graças a Deus, passamos a 2770. Roda papá. Formação Golf, prepare a saída Coral. Coral, graças. O Alfa Yankee Delta na escuta. 0 pronto, número 1. O Yankee acabou de me cortar o controle. Ok, então não vai mais prosseguir para a parte 3? Não, ainda sim. Gente. O 9170 para Campinas, pronto, copia. Azul, Azul 9170, autorizado Campinas, via rota do plano, aeroporto inicial 310. Nível 340, decolagem piscina 0, curva direita, saída da El Ledomotiva. Transponder 5545, controle Salvador 120, décima 8. Salvador azul 2724. 1648, autorizado por 1-0, 21-0, grau direito 9, 21-0. 648, professor Brifonso, confirme o ajuste 1602? Afirmo, 1-0 no 8, 21-60, grau 089. Brifonso 1-0, 1062, com 648. Xenema 3, 1-1, decolado, 1-1, controle Salvador, 1-0, destino 8. 208, Xenema 63, 1-1, bom dia. Tango Lima e Uniforme Tango, voe direto do na desça para 2000 sem restrições, inicia o voo sobre água, tá? Confirme o nível solicitado, vai permanecer 1.500 pés. Estabelecido após 2000, Leda, Leda Mátima, suba sem restrições. Após 2000 pés, vai direto Leda e após Mátima, sem restrições, sem nono, grato. Salvador, bom dia, 3890 ao controle, desça sem restrições para 5 mil pés, ajuste ano 08, reduza para 250 mais para coordenação de tráfego. Para 2, da ponte, aguarda. Opção número 2, aguarde. 202, pronto, cópia. Autorizado, vou local Salvador, Salvador 1, meu pé, decolagem no zero, curva à direita, inicialmente corredor axé. Até o farol de Itapua, acione no transponder 0127, controle Salvador 1, corrige. A torre opera 118, décima 9. Em aproximação para pouso, cheque o trem, torre 1895, gol 1094. 1895, 1094. Sou em Salvador, muito boa tarde, é o gol 1094. 1094, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando autorização, gol 1094. 1648, solo 13, libere próximo à direita, solo Salvador, 121, décima 1. Próximo à direita, 21, no gol 648, boa tarde, bom dia. Alfa, chamando da Juliette. Alfa, chamando Juliette, o meu controle. Aos 1-3, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8-0, bom dia, obrigado. 2-0-9-4, autorizado por 1-0, vento 1-4-0-0-0-7-9, 8-9-0-9. DB Polo na pista 1-0 com 1-0-9. Ponta esquerda, saída Momo, após sair conforme. Transponder 5005, controle Salvador 120, décima 8. O treinamento correto chame para acionamento, Romeu Gorrito. Alto Tango Tango. Pronto, cópia. Autorizado, barreiras, Sierra 90 graus, Romeu, via rota do plano, nível inicial 100. Decolagem pista 10, curva esquerda, saída Momo, após segue conforme rota. Transponder 5006, controle Salvador 120, décima 8. Tango Lima, uniforme Tango, está autorizado a aproximação ILS. Lima, uniforme Tango. Espera pronto, mais Fox Trot Serra. Mais Fox Trot Serra, autorizado alinhar e manter 17. Autorizado, voltamos, Serra. Afirmando após a decolagem, curva à esquerda, como? Afirmo, porém mantém a cabeceira 17. Beleza. O gol 164 aproximação, posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 03. Mantenho o 648. Aluno 9170, opção 03, autorizado, chame táxi. Chamará, aluno 9170. Laredo 2223, chame Recife 251. 251, 2223, obrigado, bom serviço aí. Boa. Escuta, prossiga. Autorizado, Sierra Bravo, Papa Sierra, via Golf 677, nível 160. Nicolás em pista 0, curva direita, saída Coral. Transponder 5035, controle Salvador 120 decimal 8. Paulo, Solo Salvador, Solo 17. Como é que vai fazer, Solo 217? 121, decimal 1, Solo 17. 211, tem. 211. Cotejamento correto, aviso 2770, chame para o seu estacionamento. Chama para o público. Solo Salvador, eu vou 1094. 094, Alfa Chamento, São Juliette. Alfa, São Juliette. 227-24, autorizado de decolagem da 0, retorno a 0 graus 08 nós, destino 09. Decolagem autorizado de 09, 27-24. Alinhado 9, 7, mais 4-7. Gente, mantenha a cabeçura no 7, mais 4-7. Número 3, tem 4, formação Golf. Azul 2724, decolado azul 19, controle de Salvador 120, decimal 8. 208 graus. Pesada Aracaju, Iogolfo 677, nível 090. Decolagem piscina 0, curva esquerda, saída Conde. Transponder 0274, controle Salvador 120, decimal 8. Perfil, saída Conde. Azul 2724 é o controle, contato radar, após 2000, voe para Aracaju. Após 2000, para Aracaju, 2724. Direto para o dado 6, notando a abertura de Aracaju. Autorizado cruzamento, na Delta chama o Solo Salvador no 21, decimal 1. Chame para o acionamento, ele é de prova Delta. Aportaremos um 4-1-1. Oceano 6311, chame Recife 1251. 251-6311, boa tarde. Tango em aproximação, cheque o trem, chame torre 1895. Torre 1895, Lima e 4 Tango. Obrigado, senhor. Até um abraço. Um abraço. Mike Fox X-Ray, chame Recife 1685. Recife 1685, bom dia, obrigado. Aprovado, está capturando a pista 10, direita na Índia, torre 11895, azul 9170. Olimpo 02, siga via Alfa até antes da Juliette aguardando para ingresso no pátio. T48, ingresso de Juliette, portão 03. Silêncio, portão 03, 648. Vou 1094, está de direto. Mantenha a posição antes da direita, 1094. Vai manter a direita, 094. Bravo Delta, táxi aprovado até a saída do pátio 3, aguardando as instruções. Papatango Mike, Fox Plus Serra, decolado aos 22. saída a Momo com curva à esquerda, encontro o tráfego aproximando o pistão 97, visual 1000 pés. Contorino 20, destino 80. Pronto, até a regulação, obrigado. Tango Tango autorizado para seguir até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 do táxi Índia, ponto de espera torre 118, destino 95, que é legal no 08, observando o banco da Gol, direção gate 3. Direita final da 17, como tráfego de instrumento, decolado da 17, é um eco 1110, saída Momo. Assente, é o meu amigo Araújo, está completamente visual. Obrigado. Confirma, até o ponto de espera. Segue alto, tango, tango, ponto de espera, torre 1895, que é legal na 09. Na proa de Momo, acendendo ao 030. Presidente, qual a sua altitude agora? 1.200 pés. Gente, suba sem restrições. O senhor possui transponder? Tá ligado, senhor. Ah, ok, ciente. Sem restrições para uma centena, o Mike Fox SA. Positivo, Mike Fox SA. Contato radar está sendo estabelecido no momento a uma milha afastado da carteira 28. Confere, senhor. Eu estou sem receber a sua altitude no modo Charlie ainda. Vamos ver se ele subindo mais um pouco. Ah, positivo, passa a receber 1.500 pés, ele estava aquecendo. Ah, com certeza. Você não bateu a ponte para a dona Zé? Isso. Autorizado, grupo de Zulu, plataforma Manat, 1.000 pés, decolagem na 7, curva direita, via corredor Axé. Transponder 0145, controle Salvador 120 desse valor. Salvador de nós, hoje estou ativo com 909. E ainda autorizado a decolagem 1917. Eu informei o código 2222, não tenho nada acionado na tela com esse código. 95. Positivo, transponder 2222, então efetue a verificação. O senhor ainda está mantendo o 075? Despacho 1 até o ponto de espera, via Índia. Ponto de espera, torre 118, décimo 95, que é legal na 09. O governante do Whisky, confirme esse efeito sobre o voo. 3896 sobre o Zé, com capa vista. 3896 nacional, cheque 3, torre 1895. 1895, bom dia, bom trabalho. Boa. Azul 2724, a pista de Aracaju liberado só a partir do 00, 1300, cara. 300, sente. Com capa 3896, continue a aproximação, aguardando autorização de voo. 7, guardando a autorização, 3896. Transponder 0130, controle Salvador, opera 120, decimal 8. Trânsito Whisky, cruzamento correto, 02 copiado na data, chame a torre 118, decimal 95 para acionamento, é legal na 09. Al Salvador. Ciente, informe ingressando da terminal. 170, decolado aos 26, controle de Salvador no 20, decimal 8. 308, azul 9170. 70 azul. Azul 9170 é seu controle, contato radar estabelecido após 2000, Leda, Leda Mótima. Leda Mótima, após 2000, 9170 azul. Pouca chama na Caju, a Cisco também é 140, obrigado. Igor no 621, tá na porta 612, informação boa para autorização para São Paulo. Júlio do Escópio aguarde. 621 aguardando. 740 ao controle, bom dia, desça para 8000, ajuste chamão 098, voe direto Duna para o ILS. Para a instrução de táxi. Primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5045 transponder. Para aproximação ILS, câmbio. 8000, convite 18, Duna para aproximação ILS, graças a 3740. 045 para o Ocean, é a onda ou está presente? Correio, sempre para conseguir acionamento. Chamada nessa, obrigado. 1621, São Paulo, com oi, escutei. Prossiga. Salvador, São Paulo, Congonhas, 360 nível autorizado, via Santos 10, após sair conforme a rota do plano de voo. Decolando a pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5036 o transponder. 360 aprovado para São Paulo, Congonhas, decolando a 10, perfil da El, Leda, Motiva, via Santos 10, conforme a rota do plano. Primeira curva à direita após a colagem, 208 é o controle, 5036 é o transponder, é gol 1621. Correto, chama aí para o espécie de acionamento. É, portará. Azul 2770 para o push de acionamento. Autorizado no faixa 3, chama aí para o táxi. Chamará para o táxi, azul 2770. Bom dia, tá 3896, segue via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Colagem do Tão, ali mantém Juliette, Bravo Delta. Com isso, autorizado táxi, até táxi Romeu, chame na táxi Romeu. ONU 84, na posição 4, seguinte informação, Golf. Solicita autorização de tráfego, Jazer. ONU 184, Recife, 370, nível autorizado, via Ampla do 17, levando a pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. ONU 208, controle, 5031, outras folhas. 370, rampa de 17, decolando da 10, curva à esquerda, Puca Caju, 120, decimal 8 é o controle e o transponde em 5031, gol no 184. Correto, chamei para pushback acionamento. Chamarei puxa acionamento. Alfa Tango Tango, controle, contato radar, suba restrita 3000 pés. Alfa Tango Tango. Uniforme Delta, uniforme Romeu, uniforme em posição. Uniforme Romeu. Capitão, quente aguarda, hein? Desça para 2.500 pés, informe atingindo. Positivo, ajuste do altímetro no 098. Já efetuou a verificação do seu equipamento transponder? Positivo. O senhor está recebendo interrogador de sala. Quem que chamou? Camaceió, Aguas de Cópia, prepare saída Puca. milhas, voa direto para o destino. Barreiras, Alfa Capitão. Cacete, 350, uma Cepena em casa de falha, 20 milhas direto, Barreiras, Alfa Capitão. Desça sem restrições para 2000. Deve ser direto até 2010, vamos para 207. Azul 9170, chame Recife, frequência 25 ano. 25 ano, azul 9170. Controle azul para 207, vai precisar uma pequena descida para evitar um cúmulo. Quantas milhas? Pois existe tráfego ao norte subindo. Então, 5 graus à esquerda por no máximo 5 milhas, né? Tiete. 184, posição 4, solicita puxa para dentro. 184, posição 4, aguarde para o passeio. Aguarde. A November Oscar está muito baixa a transmissão. Faça o check, chame novamente. Agora está alto e claro, melhorou. Estimação e LF, azul 4207. Autorizado LF, azul 4207. Tá 3740, velocidade 220. 220, nossa, 3740. Papel uniforme Delta, uniforme Romeu, uniforme velocidade. 0, vento, 140 graus, 8 graus. Liberar a retaguarda, puxa no 4, chama pro taxi. É a parte do papel de trás na retaguarda, está autorizado, chama pro taxi do 994. Pois não irá decolar sem transponder. Salvador Maceió, 350 autorizado, via pressão 17, levando a 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5046, um transponder. Autorizado, Maceió, 350, pressão 17, levando a 10, curva esquerda, Puca, Caju, 208 controle, transponder 5046, um transponder. Correto, chame para pushback acionamento. Curva à direita, autorizado já o cruzamento da final da 35, e se espera sobre o farol de Capão com curvas pela direita sobre o mar, e reporte quando estiver pronto para a passagem baixa. Boa linha para o 02, está curvando à direita, está autorizado o cruzamento do eixo da 35, vai até o farol de Capão e solicita ficar com curva pela esquerda. Com curva pela esquerda, vai ficar um pouco ruim pra gente, o Olimpo 02, porque você vai ficar muito próximo da final da 1-0. E a esquerda da presente proa, ok. Assumimos. Seguinte, o Olimpo 02. Desvoado 368. Gol 1739, controle Salvador. Ajuste agora. 1098, desça para 4000 e voe direto para o Serra Vida 368 para aproximação solicitada. Positivo, amigo. 368 direto com 1018, passando 4000. 392. Capitão, voe direto para a barreira autorizada. Direto barreira autorizada, Capitão. Tá. Azul 2724, controle. Está agora 13 milhas para o Traverso de Conde, serviço já está terminado, chegar na Caju, 1203. Na Caju, 1203, grato, 2724. Por segurança, acenda para o número 500, pede por gentileza. Ascender 1500 pés, o Olympus 02. Para os clientes que decolam 67, cruze o campo de imediato e aguarde transferência de comunicações. Vai cruzar o campo de imediato, o Nova Verasca Whisky. Para informação de tráfego, à esquerda decolou o tráfego efetual sobre voo sobre o litoral norte, não interfere com a sua decolagem, está mantendo no 1000 pés. Da presente, livre decolagem Pitono 0, vento 50 graus, 8 nós. Livre decolagem, azul, 27 graus. Tipo, de buraquinho. 207, final da Pitono 0 de 8 milhas. O 4207 continua a aproximação, aguardando pista livre. 07, aguardando. Informação de tráfego, azul 4207, direita, temos um P3 da Força Aérea efetuando espera, não interfere com a aproximação. Continue aguardando a autorização de pouso. 74207. Hotel Juliette Serra Lima, mantém pista 107. São, quando eu vou ver as coisas. Boa, 02, solicitar reposicionamento. A ordem da Cocuba pela direita. Tô no 184, pronto para o táxi, a bordo 139, alternado Maceió, autonomia 0320. Eu no 184, segue viente em alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1845, NH 10, 1811. 00 táxi, via índio alfa, ponto de espera 10, 1895, 1018 no altímetro. Até a volta, obrigado, 1184. O helicóptero que vai decolar no meu peito, ok? Vai bater ainda bem 500 ou NP02, helicóptero. Azul 4207, pouso autorizado pista 10, vento 160 graus, 99. Livre pouso 10, azul 4207. Azul 2770, decola aos 41, controle no 208. 208, obrigado. Confirma a rota do plano, decolagem da 10, com curva à direita, saída da bota, missão inversa. Controle de Salvador, 120, decimal 8, transponder 5057, é o azul 9300. Correto, chama o campo de direcionamento, azul 9300. Chama a rota do plano, 9300. 10, iniciar a curva para... Ilhéus. Rochil, direto Ilhéus, o 2777, curva à direita. Positivo. Qual a razão de subida que você vai entregar? Gostaria de entregar agora 1.800. Ok, está autorizado. E a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira ao Sul, a 1.300 pés, acredito que já seja do seu conhecimento. Ah, positivo. Estamos aqui observando. Obrigado. Então, 3740, localizado.